Doutora Silvia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Doutora Silva, que esteve aqui em Foz do Iguaçu nesta semana, na quarta-feira, para participar, né, de um encontro sobre a questão do tráfico de pessoas, uma audiência pública aqui em Foz do Iguaçu. Foz, inclusive, representa 40% das demandas aí do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no Paraná? Sim, isso mesmo. Estive aí na quarta-feira, dia 18, né, na audiência pública. Foi maravilhosa a audiência. E voltei muito feliz aqui para a secretaria. Agora, essa questão do tráfico de pessoas, a gente sabe que muitas vezes é um crime silencioso. Uhum. Aqui a nossa região de fronteira é um dos pontos realmente mais complicados até do estado do Paraná no que diz respeito à circulação de pessoas vítimas desse tipo de ocorrências? Na verdade, o tráfico de pessoas, como você falou, ele é silencioso, velado e muito invisível. Né, ele está presente no nosso cotidiano, nas suas diversas formas, tráfico de pessoas para exploração sexual, trabalho análogo ao escravo, remoção de órgãos, adoção ilegal, casamento servil, servidão doméstica, servidão por dívida, em tudo isso nós conseguimos identificar o tráfico de pessoas. Infelizmente, não só na Tríplice Fronteira, né, mas no Brasil e no mundo, nós temos esse crime acontecendo, e de forma muito organizada. O que ocorre é que, como por ele ser invisível, não conseguimos identificar. Nós estávamos na reunião na Câmara dos Vereadores, estivemos com o prefeito de Foz do Iguaçu no período da manhã e à noite na Câmara, fazendo essa audiência pública. O que foi possível perceber é que o município de Foz do Iguaçu, ele é extremamente organizado no que se refere a assistente social, assistência social, assistência às vítimas de todas as formas, né? Seja para outros tipos de atendimento social, né? Que seja igualdade racial, morador em situação de rua, tráfico de pessoas, deu para observar essa organização dentro do município. O que nós estamos carentes ainda é na percepção. O que há necessidade é de fazer uma capacitação, porque a sensibilização já está feita, já foi realizada. O fórum, o FICA, já está implantado há 4 anos, ele acontece em Foz do Iguaçu. Então, dentro da começou com a Igreja Católica, depois com parceria com a UNILA, com a Itaipu Binacional, com o município. Então hoje ele é grande, o fórum se tornou um comitê grande dentro de Foz do Iguaçu. Mas então a sensibilização já foi feita, o que nós precisamos é fazer a capacitação de pessoas, de órgãos públicos, de agentes públicos, né, de autoridades policiais, autoridades coatoras, o judiciário, Ministério Público, uma sensibilização maior, né, uma capacitação maior, um estudo maior a respeito de casos para que nós consigamos realmente identificar dentro do município. O que ocorre é que todas essas demandas chegam ao núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas via denúncia. Essa denúncia vem pelo Disque 100, 180 ou 181. Então, nós aqui em Curitiba, nós nos auxiliamos, né, encaminhamos esses processos à Polícia Federal, né, porque são crimes internacionais. Então, dificilmente, não dificilmente, né, esses dados eles são transparentes, eles constam da nossa estatística, do nosso relatório. Agora, no mês de julho, cada 6 meses, ele é atualizado no site do Ministério da Justiça. Então, nós temos esses dados muito contundentes registrados aqui. O que nós não oferecemos são o nome das pessoas para que elas sejam preservadas. E olha, uma questão bastante importante até nessa percepção, né, desse tipo de crime, porque a gente sabe que, além dos casos denunciados, há uma grande quantidade de casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. Situações como a de servidão doméstica, por exemplo, aquela pessoa que mantém ali alguém na sua casa, né, uma parente ou uma pessoa desconhecida ali que atua, né, com trabalhos domésticos, isso também pode ser enquadrado até em situações desse tipo de exploração de tráfico de pessoas? Certamente, é um tipo específico de tráfico de pessoas. O que ocorre é que, tradicionalmente, as pessoas têm funcionários em casa, tem pessoas que lhe servem, né, quase que 24 horas. Essa pessoa tem horário para acordar, ela tem tarefas a executar e muitas vezes elas não têm horário de descanso, não existe um horário. Agora eu vou parar, almoçar, esperar uma meia hora, uma hora que seja, 15 minutos para continuar o meu trabalho. Não, ela geralmente começa às 6h30 da manhã e muitas vezes vai até às 11 horas da noite, na maioria das vezes, ou até de madrugada. Porque se essa família tiver uma criança, essa criança estiver agitada e ficar acordada até mais tarde, muitas vezes os patrões dizem, cuide da minha filha, ou do meu filho, porque eu preciso trabalhar amanhã de manhã, como se aquela pessoa não estivesse no trabalho, né? Então, esse reconhecimento, ele é muito difícil, porque faz parte do nosso cotidiano, da nossa tradição. Nós não temos o hábito do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, o que acontece? Nós não conseguimos perceber que determinadas situações caracterizam o tráfico de pessoas. Nós iniciaremos agora, né, estamos elaborando em parceria com a Secretaria de Educação, uma cartilha a ser distribuída na rede pública, para que essa cartilha seja via oficina. Nós iremos às escolas e vamos elaborar uma oficina e distribuir essa cartilha na rede pública. É um projeto já que está em andamento, né? E nós esperamos o ano que vem já conseguir lançar nas escolas. Eu não sei se nós conseguiremos realmente produzi-los esse ano por conta de recursos, enfim. Mas pretendemos fazer isso no ano que vem, no máximo em 2020. Mas é importante saber que, assim, a partir do momento que você começa nos bancos escolares, né, a discutir esse assunto, informar, essa cultura vai se modificando, porque não há outra maneira de se perceber isso. Nós temos vítimas de enfrentamento ao tráfico, as vítimas do crime de tráfico de pessoas, que você está atendendo lá um ano. Nós pretendemos aqui, conseguimos e fazemos isso, né? Por 2 anos nós acompanhamos essa vítima. Nós fazemos um trabalho com ela, encaminhamos a Secretaria de Saúde para que ela seja inserida no contexto, né, da saúde, que ela procure um médico, que ela faça exames, venha detectar determinadas doenças, né, que ela pode ter contraído e tratá-las. Muitas dessas pessoas nunca consultaram o médico. Então, a gente faz esse trabalho, fazemos um trabalho de assistência social, assistência jurídica, em parceria com a Defensoria Pública e uma assistência psicológica. Então, a partir daí, nós inserimos ela na formalidade laboral via planejamento, em parceria com o Departamento do Trabalho, né? E a gente acaba tentando organizar a vida dessa pessoa e acompanhar por 2 anos. Ocorre que muitas delas, depois de um ano, a própria família, quando ela retorna, seja de trabalho análogo ao escravo, seja de exploração sexual ou qualquer outro tipo de crime, né, que seja identificado, as primeiras pessoas que vão fazer a rejeição é a própria família. Eles entendem que essa pessoa entrou neste crime, entrou nessa fria, né, digamos assim, por vontade própria. Eles não conseguem entender que pelo protocolo de Palermo, né, que é a legislação que rege toda essa questão do tráfico internacional, o consentimento é irrelevante. Artigo 3º do protocolo de Palermo. O consentimento é irrelevante. Então, quando essa pessoa volta, ela já tem o primeiro obstáculo. E a partir daí a própria sociedade não vai aceitar. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela retorna para ser vítima do mesmo crime e acaba levando outras pessoas juntas. Então, assim, 86% das vítimas são mulheres e meninas e 58% dos aliciadores são mulheres. Por todo esse contexto, então elas se transformam em vítimas, em conquistar outras vítimas, seduzir outras vítimas dessa forma, por conta do próprio preconceito dentro do seio familiar. E as famílias, embora não saibam, elas também são vítimas, porque elas são vítimas indiretas. Então, a família acaba sendo ameaçada via vítima de tráfico de pessoas, e tem todo um contexto que nós precisamos cuidar. O que acontece é que na semana, a questão de 20 dias atrás, uma dessas vítimas, né, um ano que nós estávamos cuidando dela, e ela me falou, olha, Infelizmente, todo mundo bebe, todo mundo usa droga, todo mundo faz sexo e eu não preciso mais de ajuda. Ela passa a entender que aquela situação na vida dela é comum, é normal. Ela não vê mais isso como um abuso, não vê mais isso como uma violação de direitos, não vê mais isso como um tipo, né, de cárcere. Então, acaba acontecendo que elas retornam e levam outras pessoas e são obrigadas a consumir drogas por conta de que elas consumindo a droga, elas conseguem fazer um número maior de programas no dia, elas conseguem cumprir as metas que lhes são impostas, né? Então, é muito difícil você falar sobre o tema, você fazer o convencimento e você conseguir fazer um atendimento integral, completo para essa pessoa. Então, essa foi a primeira vítima que teve essa fala conosco, né? O que deixou o núcleo muito frustrado. A nós aqui da Secretaria de Justiça acaba dando uma frustração, porque a impressão que nós temos que nós não fizemos tudo que poderíamos ter feito. E, na verdade, nós acabamos fazendo muito mais do que desejamos, do que somos, do que está no nosso protocolo, né, determinado. Então, não é muito fácil, mas a gente persiste nessa luta todos os dias. E nós aqui no rádio, nos meios de comunicação, abrimos espaço justamente para discutir essa questão, em razão aí de que informação é chave para se sair até dessas situações. Vou repetir aqui os telefones, né, que a doutora Silvia comentou em sua fala. Disque 100, 180, também 181, telefones aí para você que está enfrentando algum tipo de situação assim, né, de exploração, ou então que conhece alguma situação, denuncie realmente, porque existe uma estrutura no Estado para prestar ajuda às pessoas que encontram-se em dificuldades nesse tipo de quadro. Agradeço aqui a doutora Silvia Xavier, ela que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui no Estado do Paraná. Doutora Silvia, muito obrigado pela participação e muito sucesso obrigada. Em todo esse trabalho. Muito obrigada pelo espaço, viu? Estou à disposição.